caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nostalgia, Som e Magia, aqui no canal da Rádio Interweb. Hoje é domingo, dia 2 de junho de 2013, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, que pretende fazer companhia, então, nas próximas 3 horas. A edição de hoje vai trazer-lhe, como sempre, músicas que, enfim, espero que goste, e, claro, antigas, não é? Aliás, é essa a lógica do programa. Tens músicas antigas, algumas das quais o ouvinte poderá até já nem sequer se lembrar. É o caso desta de Nicola Di Bari, chamada Zingara. Aproveitando nesta edição, En Chanson d'Amour, En Chanson d'Été, a música... Aliás, Une Chanson d'Amour, Une Chanson d'Été, isso é correto. A música, então, do cantor Frédéric François. Vamos acabar com Hervé Villard e o tema L'Idiote. São as 3 primeiras músicas que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Nostalgia Sem Magia. Edição, então, para a madrugada de domingo 2 de junho de 2013. Vamos consigo até às 3 da manhã. Já sabe, eu sou o Carlos Lamparte e estou consigo, então, aqui no canal. Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera rideva, rideva. Mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle sì, ma senza mai guardarla negli occhi io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, e si fermerà, chissà, e si fermerà. La la la la la, la la la la la, la la la la, la la la la, la la la la la. Viendra la fin de l'été, il restera sur cette plage un chant d'amour, un chant d'été, et le sourire de ton visage. viendra la fin de l'été. Si ton cœur est toujours pareil, moi je saurai encore t'aimer comme aujourd'hui sous le soleil où nous avons tout partagé. Tes yeux me demandent déjà si notre amour ne durera qu'un seul été. Mais non, je ne partirai pas sans t'avoir à mes côtés. Quand viendra la fin de l'été, je t'offrirai un ciel nouveau, car je voudrais tant retrouver l'envie de tes mains sur ma peau que je ne peux pas demande déjà si notre amour ne durera qu'un seul été. Mais non, je ne partirai pas sans t'avoir à mes côtés. Quand viendra la fin de l'été, il restera le souvenir d'un chant d'amour, d'un chant d'été qui ne pourra jamais mourir, qui ne pourra jamais mourir. Un chant d'amour, un chant d'été, qui ne pourra jamais mourir, qui ne pourra jamais mourir. Canal 1. Il volait du fromage aux gens de son village. Il volait pour se faire une île. Il donnait des bons points en offrant des images. Il donnait pour se faire plaisir. Celui dont on disait, il est moins que personne, fils de gitan ou fils de rien. Sur le magnétophone, il attend quelqu'un. Le petit con qui portait toutes les fleurs au cimetière, simplement parce qu'il avait dit qu'il avait des cousins et cinq ou six grands-pères. Oui, je veux parler de celui qui riait de l'amour en voyant les mariés lancer des dragées aux enfants. Il s'en moque toujours, mais moi je sais qu'il ment. Il a les larmes aux yeux devant les cathédrales. Il a le cœur en deux quand un enfant a mal. Et il ferme les yeux sur tous ses souvenirs pour mieux se faire mentir. Il n'a rien oublié, il n'oubliera jamais les champs de blé ni le. Ce garçon plein d'histoire regardait les canards s'envoler au bout des marais. Il ne dit jamais rien et quand il serre les poings, c'est seulement pour avoir moins peur. C'est comme s'il rattrapait un morceau du bonheur. Avec les larmes aux yeux devant les cathédrales, avec le cœur en deux quand un enfant a mal. Et il ferme ses yeux sur tous ses souvenirs pour mieux se faire mentir. Écoute-le chanter cet idiot du village, écoute-le te dire je t'aime, dire qu'il a mis 30 ans à être un enfant. Thank you. Estamos de regresso, continuamos ainda com a música francesa, que era, aliás, dos idiomas mais ouvidos em Portugal. É realmente apreciável o francês. Aliás, era apreciado o francês. E nós aqui ainda vamos trazê-lo nesta próxima sequência musical também do nosso programa Nostalgia Sem Magia. Já agora, deixe-me só convidá-lo a participar também do nosso programa, a enviar-nos um e-mail para geral.radiointerweb@gmail.com. Envie-nos um e-mail então para este mesmo endereço com as suas sugestões musicais e, por que não, até enviar-nos a partir do próprio site uma... enfim, uma mensagem. Uma música, aliás. Também pode fazê-lo. Uma mensagem ou uma música também pode fazê-lo. Basta que, por exemplo, pegando aqui na... Como é que eu posso dizer? Vamos lá ver. Vamos imaginar, por exemplo, que o ouvinte tem uma música que gostava que passasse aqui na rádio. Envia-nos. Vai ao nosso site www.radiointerweb.info e tem, logo onde tem, junto aos canais, tem um link que diz envie-nos uma mensagem. Ou, se preferir, e se não estiver a encontrar, pode entrar em qualquer um dos 4 canais e futuramente também no arquivo, mas para já pode entrar em qualquer um dos canais e vai ter à sua disposição automaticamente essa informação. Portanto, um link que diz quem somos, e dentro de quem somos está então o formulário também para falar connosco e, porque não, preencher, aliás, enviar-nos essa mesma melodia, aquela que tanto gosta. Agora vou trazer-lhe Alain Barrier, Elle était si jolie. Já agora deixa-me só fazer aqui uma pequena correção em relação a pouco, porque eu disse une chanson d'amour, une chanson d'été, e não era. Era un chant d'amour, un chant d'été. E agora sim, então vamos ficar com esta música de Alain Barrier, chamada, como disse há pouco, Elle était si jolie. Provi também a voz de Charles Aznavour, que nos vai cantar Que c'est triste Venice, uma música profunda também. E depois vamos ficar em português com A Nini dos Meus 15 Anos, cantada pelo Paulo de Carvalho. São as próximas 3 que vamos ouvir nesta edição de 2 de junho de 2013 do nosso Nostalgia, Som e Magia. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle fuit la vie, et le vent me disait, elle est bien trop jolie, et toi je te connais, l'aimer toute une vie, tu ne pourras jamais. Oui, mais elle est partie. C'est bête, mais c'est vrai. Elle était si jolie, je n'oublierai jamais. Aujourd'hui c'est l'automne et je pleure souvent. Aujourd'hui c'est l'automne, qu'il est loin. Dans le parc où frissonnent les feuilles au vent mauvais, sa robe tourbillonne, puis elle disparaît. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait.

desde então se lembro o seu olhar. É só para recordar os 15 anos e o meu primeiro amor. Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender toda a ternura que tem o primeiro amor. Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender. E a vida passa, mas um homem se recorda, é sempre assim. Nini dançava só pra mim. E vamos seguindo agora a cantar em italiano, sobretudo, mas também em inglês. Vamos ficar para já com música inglesa, a música de Dames Russos, que nos vai aqui trazer Someday Somewhere. E logo depois vamos ficar com outra música, desta vez de Gigliola Cinquetti, agora que já passou aqui na semana passada, mas não quero demais recordar Noletta. Vamos acabar com o italiano, a música de Tuta Cotugna, se assim já passou por cá. Vai passar novamente nesta edição do nosso Nostalgia Sem Magia. Mas isto não são só músicas que já passaram. Há músicas aqui que não passaram e se calhar algumas já passaram uma vez em todo o nosso programa. Enfim, depende de muita coisa. Vamos ficar para já com estas melodias. Eu trago estas melodias porquê? Porque elas são aquilo que nós vivemos. Eu não, mas aquilo que os nossos ouvintes, que os meus ouvintes, muitos deles terão vivido, não é? E portanto, às vezes são músicas que nós ouvimos tão poucas vezes que até é bom ouvirmos aqui no nosso programa, não é? E também é isso, o ouvinte pode sugerir-nos músicas para nós passarmos aqui, enviar-nos até se tiver a própria música, pois que teremos todo o gosto em passar. E pronto, vamos então à música, deixo-vos com estes temas, senhoras e senhores, até para ouvir agora Someday Somewhere, a música de Demis Russos. Someday, somewhere, you said hello and walked into my life, painted all my world in blue, made my life a dream come true. Someday, somewhere, I held your hand and suddenly I knew, thought your love could show the way to my rainbow's end. You gave my heart a song to sing, shared my wild imaginings. Time for us was sunshine, never ending. Each morning was a my wild imaginings.

Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. E agora é em português que vamos cantar com melodias que eu acho que os ouvintes vão realmente gostar. São melodias profundas e que espero então que tragam ao nosso auditório também aqueles momentos de nostalgia. Lena D'Água vem-nos cantar Sempre Que O Amor Me Quiser. Enquanto isso, vamos também tendo a voz de Carlos Paião, que nos vai cantar Pó de Arroz. E também um outro artista que não sei se já passou por aqui ou não, mas bom, caso já tenha passado, enfim, vou pedir desculpa, mas traria aqui outra música, mas eu creio que esta será mais adequada. A Minha Quinta Sinfonia, a música do português Paco Bandeira. Não somos os únicos artistas, também vamos ter aqui hoje as Doce, vamos ter o Marco Paulo, enfim, mas para já são estes três que nós vamos aqui ouvir. Deixo-vos então, senhoras e senhores, com este bonito tema, com estes bonitos temas, que são temas de facto bastante profundos, como é, por exemplo, este da Lenda d'Água, Sempre Que O Amor Me Quiser. É uma música lindíssima, não é? Eu pelo menos gosto muito e também faz parte da minha infância, embora essa música seja mais antiga do que eu, acho eu, mas a música sem dúvida que faz parte da minha infância. Eu cresci a ouvir músicas como esta que nós vamos aqui conferir agora então. Lena d'Água, trago-vos o tema Sempre Que O Amor Me Quiser. Apenas só uma corzinha com pó de arroz. Rosa é mulher, o pôs, e o homem vai nas cenas. Eva e Adão outra vez. É como enfeitar um embrulho, arroz com gorgulho, talvez. Pó Pimpinhas, um arroz doce assim.

foste pintura abstrata, meu bolero de Ravel. Foste música sonhada numa canção de Sinatra, com um poema de Brel. Foste música que em mim ficou quando a distância nos fez separar. Ando louco para te encontrar. Foste estrela de cinema, minha dama de Xangai, Hiroshima, meu amor. A minha grande ilusão, eras fúria de viver, quanto mais quente melhor. Grande amor de minha vida, senso, silêncio, paixão, Buñuel, Fellini, Truffaut. Foste luzes da ribalta, música no coração, e tudo o vento levou. E és ainda o que me faz sentir dentro da vida para te cantar. Ando louco para te encontrar. Para te encontrar. E já cá estamos, depois destes três temas, e foi assim, Pódio Rojo primeiro, com Carlos Paião, depois Lena d'Água, com este fantástico Sempre Que o Amor Me Quiser, e por fim então Paco Pandeira, com a minha quinta sinfonia. Vamos para um breve intervalo no nosso Nostalgia Sem Magia, mas eu quero deixar-lhe antes mais três temas, e são os seguintes, com uma sequência muito curiosa: Dona, na voz dos Roupa Nova, a dupla também brasileira Chitãozinho e Xororó, com Assim Sou Eu Pensando em Minha Amada, e por fim a música de trio dos Trio Admira, chamada Anel do Noivado. São músicas todas elas profundas, mas há uma particular sequência. É que reparem que ele fala muito da dona, não é? E assim sou eu pensando em minha amada, e depois no fundo ela casa-se com outro. São coisas assim muito, enfim, são coisas engraçadas. Bom, são as músicas a contar as suas próprias histórias, e para que elas contem as histórias como devem ser, não vou interrompê-lo mais, nem interromper mais os nossos artistas, aqueles que se juntaram a nós nesta noite de domingo para lhe fazer companhia, então até bem perto das 3 da manhã. Já sabem, estar no Nostalgia Sem Magia aqui no canal 1 da Rádio Interweb, e eu sou o Carlos Mamparte, que como tu gostas estou indo consigo. Vamos à música, ficamos com este tema, que dá pelo nome de Dona, com os Roupa Nova. Desses traiçoeiros sonhos sempre verdadeiros, oh dona, desses animais. Pelas ruas onde andas, onde mandas, todos nós somos sempre mensageiros esperando tua voz. Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não. O que tens essa certeza dentro do teu coração? Batei na porta, não precisa ver quem é, pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Um olhar me atira à cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. Esses traiçoeiros

presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até à década de 1980. Old Time Radio, de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Há mistério em Teatro de Mistério, aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. E já cá estamos de volta, ouvintes, nesta edição do nosso programa, do nosso Nostalgia, Som e Magia. Há um bocadinho o que eu vi, e tenho que ser sincero, há um bocadinho o que eu vi foi um disparo. Mas está tudo bem, está tudo em ordem, como aliás pode ter reparado, sigo emissão normalmente, mas pronto, o que aconteceu por aqui foi, não sei exatamente o que é que se passou, mas por aqui um disparo. Bom, o que interessa é que estamos, continuamos no ar e continuamos então com a nossa emissão do Nostalgia, Som e Magia, edição então para esta madrugada de 2 de junho de 2013. Depois de um breve intervalo estamos de regresso, até calhou bem. Vamos seguir então com mais música, agora totalmente em inglês, temas que certamente os ouvintes também conhecem, também se recordam e que também marcaram a nossa, ou a vossa, ou de alguns, adolescência e pré-adultismo. Scott McKenzie com San Francisco é o tema que vamos ouvir já de seguida nesta edição do nosso Nostalgia, Som e Magia, e não é o único, porque vamos também ter outros dois temas cantados em inglês e que espero também, enfim, que goste. Um deles é o do Zappa e chama-se Dancing Queen. E quem é que não se recorda desta música? É uma daquelas que, enfim, que vale a pena conferir. Mas também não é única, é porque ainda há mais outra música. É um outro tema também. Este enfim, chama-se Outside. É o tema mais recente, mas foi assim aquilo que eu tinha aqui mais à minha disposição, do George Michael. É de 99 e é o tema mais recente desta emissão e, portanto, será dos mais recentes de todo o nosso programa. Tenho apenas 14 anos desde que foi lançada, mas é um dos grandes sucessos do George Michael. Vamos conferir então estes três temas. Eles são de épocas diferentes, mas fazem aqui todo sentido. Vamos à música então, senhoras e senhores. É tempo para ficarmos com isso. Três temas cantados em inglês. E que grandes músicas então que trago para vocês agora nesta edição do nosso Nostalgia, Som e Magia para o dia 2 de junho de 2013. Vamos à música então. Eu volto daqui a pouco. Vamos continuar também a cantar em português. Para já, são os ingleses que encantam e nos encantam. Scott McKenzie com San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna the streets of Antena Web, Canal 1. sofa. I think I'm done with the hall. I think I'm done with the kitchen table, baby. Let's go outside in the sunshine. Estamos a ouvir novamente depois deste momento musical. Que grandes músicas que passaram por cá hoje, aqui no nosso Nostalgia Sem Magia. Todas em inglês. Primeiro, música de Scott McKenzie, que faleceu recentemente, com o tema de San Francisco. Também ficamos com os ABBA, e o tema que dá pelo nome de Dancing Queen, a Rainha da Dança. E já que falamos de dança, continuamos um bocadinho com mais algum ritmo. E o tema de George Michael, de 99, Outside. Vamos agora voltar a acalmar um bocadinho, e daí talvez não, vamos continuar a cantar em português, com os Doce. Os Doce que nos vão aqui trazer um tema que dá para o nome de Aliba. Aliás, desculpa, Amanhã de Manhã, é como se chama a música. Amanhã de Manhã. Vamos ficar também com Marco Paulo, Taras e Manias, e por fim, a música do Duncan Trelar ali. O tema chama-se... Ai, já ia dizer aqui outro tema. O tema chama-se Hoje Há Festa. E que festa queremos fazer enquanto ouvimos e recordamos os grandes sucessos de outrora? Aquelas músicas que, quando éramos bastante mais novos, ouvimos com alguma frequência e que, entretanto, hoje queiram no esquecimento. Músicas como esta das Doce, Amanhã de Manhã.

se encosta, se enrosca, se abre, se mostra para mim. Me agarra, me morde, me arranha, não mude que eu quero você sempre assim. Oh, e mexe, remexe, se encosta, se enrosca, se abre, se mostra para mim. Canal 1. Seguindo com grandes músicas nesta edição do nosso Nostalgia Sem Magia, agora deixo-vos com este mesmo tema. Reparem que a grande música que nós vamos aqui recordar, Dom Juan Conquistador, na voz de José Alberto Reis, e tão antigo que é este tema. Mas não é o único. É que Tó ainda pergunta quem é que nunca amou. A música é só quem é, quem é. Vamos também aqui ouvir um tema de Esboro de Mel, e que se chama Janela. É mais uma música bonita, também já bastante antiga. Aliás, aqui até só a Maria José que a canta. E estes são então os próximos temas que vamos ouvir nesta edição da nossa Nostalgia Sem Magia. Já sabe que eu, Carlos Napar, estou consigo aqui a também perto das 3 da manhã no canal da Rádio Internet com o Nostalgia Sem Magia. Vamos à música então. Ficamos com José Alberto Reis e o tema Don Juan Conquistador. Dizem que sou conquistador, aventureiro e jogador, um Don Juan apaixonado. mas a verdade é bem diferente. Eu sou igual a toda a gente. Trago no peito bem gravado o eco de umas notas que sempre me emocionam quando não estás a meu lado. A eterna melodia nascida para recordar o sabor dos teus lábios e o dourado do sol pôr, na cor desses teus olhos feita luz sempre a mudar. A eterna melodia, minha doce companhia, a eterna melodia que repito sem parar. Recorda a nossa história sem história para contar e que enche de harmonia esta triste solidão. A eterna melodia do amor feito canção. Pode haver outros que talvez pusessem o mundo a teus pés e te oferecessem as estrelas. Eu te amo e sempre te amarei, nada é capaz de separar quem nasceu para se amar. Seguimos sempre unidos à eterna melodia que fala aos nossos sentidos. A eterna melodia nascida para recordar o sabor dos teus lábios e o dourado do sol pôr, na cor desses teus olhos feita luz sempre a mudar. A eterna melodia, minha doce companhia, a eterna melodia que repito sem parar. Recorda a nossa história sem história para contar e que enche de harmonia esta triste solidão. Eterna melodia do amor feito canção. A música de Mozart que eu tanto admirava, hoje sinto com tristeza que já não me diz nada. A eterna melodia nascida para recordar o sabor dos teus lábios e o dourado do sol pôr, na cor desses teus olhos feita luz sempre a mudar. A eterna melodia, minha doce companhia, a eterna melodia que repito sem parar. Recorda a nossa história sem história para contar e que enche de harmonia esta triste solidão. A eterna melodia do amor feito canção. A eterna melodia nascida para recordar o sabor dos teus lábios e o dourado do sol pôr, na cor desses teus olhos feita luz sempre a mudar. Canal 1. Há por aí quem diga que passa a vida sem ter amor, e aqueles que mais falam são os que embalam a maior dor. É para fugir de tudo que com certeza falam assim, mas se o amor aperta, sofrem calados até ao fim. Mas se o amor aperta, sofrem calados até ao fim. Quem é, que nunca amou? Quem é, que não chorou? Quem é, que nunca teve uma vez na vida um grande amor? Não há, ninguém assim. Não há, eu sei por mim. Não há, quem não precisa de um grande amor para ser feliz. Nunca traças daqueles que por amor deixam de sorrir, porque esse sofrimento um dia pode em ti cair. É triste amar alguém que não tem amor para nos oferecer, por isso vê se assumes que o teu amor está a acontecer. Por isso vê se assumes que o teu amor está a acontecer. Quem é, que nunca amou? Quem é, que não chorou? Quem é, que nunca teve uma vez na vida um grande amor? Não há, ninguém assim. Não há, eu sei por mim. Não há, quem não precisa de um grande amor para ser feliz. Quem é, que nunca amou? Quem é, não chorou? Quem é? Que nunca teve uma vez na vida um grande amor? Não há, ninguém assim. Não há, eu sei por mim. Não há, que não precisa de um grande amor para ser feliz. Quem é? Que nunca amou? Quem é? Que não chorou? Quem é? Que nunca teve uma vez na vida um grande amor? Não há, ninguém assim. Não há, eu sei por mim. Não há. não há que não precisa de um grande amor para ser feliz. Novamente a música francesa, depois dos nossos amigos Brodmel. Agora vamos ficar com François Hardy novamente. Ainda digo novamente, já passou por cá na semana passada. Mas o que hoje vamos trazer é aquele momento que eu falei na semana passada, em que trazemos três temas de um artista. Três temas antigos, como é lógico. De um artista, ou seja, aquelas musiquinhas que nós gostávamos de recordar, mas que, enfim, já passou, já ficaram muito esquecidas na nossa memória. Na semana passada ela passou por cá com Tura Gasson e Nefi de Monage, então hoje vou trazer-lhe mais três temas da cantora Françoise Hardy. Isto, claro, para que possa recordar não só Tura Gasson e Nefi de Monage, mas também outros temas, como por exemplo Mon Ami La Rose. Eu também vamos ouvir já de seguida nesta edição do nosso programa, e é o primeiro de três da cantora. Ainda para ouvir nesta edição a música Rendez-vous d'automne. Esta música faz parte do álbum, tem um nome chamado Rendez-vous, e vamos também ficar com a primeira felicidade do dia, Le Premier Bonheur du Jour. São três temas muito curiosos, estes de Françoise Hardy. E é com eles que vamos ficar nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Nostalgia, Sonho e Magia, que vai para o ar aqui no canal 1 da Rádio Internet, aos domingos entre a meia-noite e as 3 da manhã. Vamos à música então, ficamos para ouvir Françoise Hardy com Mon Ami La Rose, com Rendez-vous d'automne e também com essa musiquinha muito curiosa que faz parte dos maiores sucessos da cantora Françoise Hardy, e que já lhe disse aqui o nome, mas vou dizer outra vez, já que falei nos outros dois nomes também. Estou-me a referir ao tema que dá pelo nome de Le Premier Bonheur

soleil qui s'enroule sur ta main et caresse mon épaule. C'est le souffle de la mer et la plage qui attend. C'est l'oiseau qui a chanté sur la branche du figuier. Le premier chagrin du jour, c'est la porte qui se ferme, la voiture qui s'en va, le silence qui s'installe. Mais bien vite tu reviens et ma vie reprend son cours. Le dernier bonheur du jour, c'est la lampe qui s'éteint. E aqui está a música La Première Bonheur du Jour, aliás, a música da cantora francesa Françoise Hardy. Antes também ficamos com ela, com os temas Rendez-vous d'automne e também a música Mon ami la Rose. Vamos para o breve intervalo, mas antes ainda mais três músicas para ouvir. E que músicas que eu aqui vou recordar? Uma de um grupo espanhol chamado Los Mocedades, a música chama-se Eras Tu. Vamos também ficar com Le Petit Pain au Chocolat, a música do cantor que já passou por cá na semana passada, mas já passou por cá outra vez e agora com outro tema. É o Joe Dassin. E vamos acabar também com uma outra grande música que nos deixa aqui, e pelo menos imagino que muitos dos ouvintes das as suas saudades, porque foi de facto uma música com muita nostalgia e que, enfim, fez parte também. Enfim, da infância de muita gente, da adolescência de muita gente. Eu próprio recordo do auge deles. Não sei se eu era nascido ou se foi depois mais tarde que tinha que conhecer, mas recordo-me de os ouvir muito na rádio. E eu acho que foi na década de 90. Não creio que tenha sido antes. Estou a falar dos Gypsy Kings. A música chama-se Bailame. É uma música, sim, talvez final dos anos 80. Eu nem sei quando é que eles começaram a cantar. Agora confesso que não me recordo. Mas, sem dúvida, grandes músicas que eles cantaram. E uma delas chama-se Bailame. Com muito ritmo, chegamos ao final da segunda parte. Daqui a um bocadinho chega a terceira e última parte do nosso programa. E eu quero aproveitar para lhe enviar um grande abraço e agradecer mais uma vez pela sua companhia aqui mesmo no canal da Rádio Interweb. Vamos à música então. Primeiro bem calminha esta dos Mocedades. Eras Tu. E volto depois de um breve intervalo. Até já. Eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa. Eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza. Eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa. Eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Web, Canal 1. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su amores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba ta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta guitarra, yo que no siempre cantaré. Cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame. Esta rumba ta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta guitarra, que yo siempre cantaré.

de segunda a sexta-feira, às 13 horas, com Joana Santos, no Canal 1. Nem sempre a versão mais escutada de uma música é a mais conhecida ou a mais admirada. Pronto para ser surpreendido? Um contra o outro. Um programa de Carlos Bonaparte que põe frente a frente três músicas com três versões diferentes. Todos os domingos, entre as 10h30 e as 11 da manhã, no Canal 1. Um Estado independente precisa de um território, população, órgãos soberanos e um hino. Existem centenas de hinos que marcaram a identidade das nações ao longo dos tempos. Carlos Bonaparte apresenta-lhe estes temas em Hino aos Hinos, todas as terças-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. E de regresso, ouvintes, agora para a terceira e última parte de uma emissão que está a ir para o ar neste dia 2 de junho de 2013. E vamos começar em português esta edição do nosso programa. Vamos por partes. Paulo Alexandre canta-nos essa musiquinha que dá pelo nome de Verde Vinho. Eu tenho sempre esta questão de confundir o nome Verde Vinho, Vinho Verde, enfim. Bom, mas é Verde Vinho. Vamos também ficar com a música de José, aliás, António Calvário, peço desculpa. A música chama-se Mocidade. E vamos também ficar com uma outra que, enfim, é quase que obrigatória passar por estas bandas, não é? Fez muito sucesso e para além disso, a própria cantora também fez sucesso. Embora eu acho que ela fez mais sucesso com esta música e com as músicas que eu vi, mas ela fez sucesso também com outras. Estou a falar da Dina, que nos vai cantar Amor de Água Fresca. Enfim, são três temas. Este é este último muito especial porque participou no Festival RTP da Canção em 92 e venceu. Representou Portugal na Eurovisão em 92. E foi uma música. Eu lembro-me quando íamos. Enfim, já não sei em que altura do dia que era, mas recordo-me que havia aquela. Que a música dava muitas vezes na televisão. Antes de, eu sei que dava. Eu acho que era depois do telejornal na RTP2, mas já não me recordo. Francamente, já não me recordo, mas sim, sem dúvida que passava. é a vida, não é? Bom, nós vamos aqui ficar com estes três temas. Espero que gostem. E vamos então desfrutar da música portuguesa de outros tempos. Ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: deixara tudo quanto existe para o fazer feliz. A noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também.

deixa é perfil sumarento e agreste. Foi a certeza que eras tu. O meu doce viu bem nós sobre a mesa, o amor de morango e caju. Provei e perdi o juízo. Foi na manhã acesa em ti. Abacate a punho e a pera francesa. Romã, framboesa, kiwi. Peguei, trinquei e meti-te na cesta. Riz e dás-me a volta à cabeça. Vem cá, tenho sede. Quero o teu amor de água fresca. Com amor de água fresca. E agora vamos situar-nos na década de 80 e nos grandes sucessos internacionais, como foi por exemplo este Eternal Flame, a música das Bengals. Foi um daqueles grandes sucessos, não é? Da década de 80. Tal como foi outro, é uma balada também, a música de Bonnie Tyler, o tema que se intitula Total Eclipse of the Heart, e que sem dúvida foi também um grande sucesso na década de 80. E por fim vamos ficar com uma outra musiquinha que é também ela uma balada e portanto também uma daquelas grandes músicas da década de 80. Enfim, foi um tema que tocou bastante nas rádios e enfim, aliás naquela altura era até um bocadinho raro, porque digamos que as músicas, enfim, as músicas que se ouviam muito na altura era muito para o dance, né? era a ascensão do Italo Disco, do disco em si, enfim. Havia todo um movimento de dance que de repente quase que relegou para segundo plano as músicas, enfim, músicas românticas, as baladas, não é? Mas enfim, resistiram a estas, mas vamos aqui ouvir. E vamos então começar por esta que eu disse primeiro, pela música das Bengals, Eternal Flame. E bom, vamos em seguida, são mais três músicas para vir nesta edição de hoje, de 2 de junho de 2013, do nosso Nostalgia, Som e Magia. Burning

never. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Já fiz as minhas outra vez. Estamos de regresso. Deixa-me só dizer que esta última música que nós ouvimos é dos Alphaville e chama-se Forever Young. Eu não disse, esqueci-me de dizer esta música. Eu esqueci-me o nome desta música. Pus-me aqui na conversa e esqueci-me. Peço desculpa, ouvinte. Bom, mas Alphaville com Forever Young, antes do Total Eclipse of the Heart, a música de Bonnie Tyler. E antes também, a música que ouviram foi precisamente de agora que fez o meu nome. Ah, malvada da música. Bom, já digo aqui o nome da música que acabamos de ouvir há bocadinho, há algum tempo atrás já. Mas pronto, foram três músicas assim mais calminhas que ouvimos, quanto a isso tenho a certeza. Músicas mais calminhas que então ouvimos. Vamos agora passar para uma sequência que eu gosto bastante. Vamos por partes. Primeiro sobre o Soul Asylum, com Runaway Train. Segundo, Richard Marx com Hazard. E terceiro, Lisa Stanfield com uma música que também fez um sucesso na década de 90, neste caso. E é uma música até mais mexida, portanto. Eu acho que os ouvintes deverão estar recordados. Eu acho até que. Não quero exagerar, mas. Acho que foi o único sucesso da Lisa Stanfield. Daquelas musiquinhas. Daquelas musiquinhas que eu não sei. Eu não dou em palavras, é uma música de facto lindíssima. Mexida também, por sem ritmo e pronto. Mas é uma música que eu gosto. Acho que é muito bem conseguida. Para aquilo que foi escrita, é tão bem conseguida. Lisa Stanfield, vamos recordar Been Around the World. Lembra-se dela? Pois é, são músicas como estas que nos vão fazendo matar saudades e ao mesmo tempo sorrir. Também é importante sorrir, e estas musiquinhas ajudam aí de que maneira a sorrir enfim, a manter a boa disposição, que é conveniente durante a nossa vida. Sem mais delongas, os Soul Asylum, que nos cantam com uma mensagem muito forte: Runaway Train. I couldn't keep. Promised myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself. Somewhere, somehow, neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. understood what I felt for Mary. No one cared until the night she went out walking all alone and never came home. Man with a badge came knocking next morning. He was I surrounded by a thousand fingers suddenly pointed right at. Lisa Stansfield com Been Around the World. Antes também Richard Marx com Hazard. E antes também Soul Asylum com Runaway Train. E há pouco não disse, mas agora é questão da música. Ora, antes destas três, ficamos com outras três. E já que, para enfim, para contextualizar, vou dizer quais é que foram as três músicas que ouvimos nessa sequência. Alphaville foi a última, da outra sequência, com Forever Young, antes Total like Eclipse of the Heart da Bonnie Tyler e antes ainda Eternal Flame dos Bengals, de 89. Eu não disse aqui por lapso, foi de facto o lapso meu, peço desculpa, mas pronto. Também se dançou na década de 90, na década de 80, e vamos aqui conferir três temas que são precisamente exemplos disso. Um deles é de Diana Ross e chama-se Upside Down. Outro é de Kylie Minogue, I Don't Wanna Get, aliás, I Should Be So Lucky. E o outro, Donna Summer, que faleceu no ano passado, e que nos canta aqui I Don't Wanna Get Hurt. Três músicas que, vão ser para nós mostrarmos um bocadinho mais, e para anteceder também às minhas despedidas. Sim, porque o nosso programa está mesmo quase a chegar ao fim. Vamos à música então, ouvintes, chegamos com estes três temas, e primeiro, como disse, tem este nome de Upside Down. A cantora é Diana Ross. Bottom line, upside down, boy. E pronto, chegamos ao fim desta edição do nosso Nostalgia Sem Magia. Vou terminar com três temas portugueses, porque acho que é bom ficarmos com música portuguesa para acabar. O tema que vamos aqui ouvir chama-se Peters e é dos Travante. Esta música tem um nome de saudade, mas é engraçado porque tem um encontro quando esta versão tem um nome diferente. Bom, espero que esteja a dar a informação certa, a informação que tenho aqui comigo do disco oficial, portanto, do CD oficial, do CD mesmo, portanto, físico. Esperamos que o próprio CD não esteja errado, mas enfim, pronto, vou aqui apresentá-la como Peters, porque tem esse mesmo nome aqui na capa do CD. A música então chama-se Peters e é do Estrovante. Também a Pilar nos canta Um Amor Assim. Os Diva vão nos fechar as contas de hoje com o tema de 96. A música chama-se Canção de Embalar e é um original de Zeca Afonso. Assim eu me despeço com votos de uma boa madrugada. Já de seguida chega, para quem gosta disto, podcast com histórias de terror em inglês, mas são histórias de terror. Pela madrugada fora, até às 5 da manhã, depois até às 5. Aliás, às 5 até às 6 temos o Teatro do Mistério. É bom. Vamos à música então. Boa noite a todos e até ao próximo domingo para mais um Nostalgia, Som e Magia. Até para a semana. Encontro uma ilha, será maravilha ou tem o que ninguém deu durante a viagem para o outro lado. É mais outra ilha, será que é mais outro porto em que se bebeu e se esqueceu um outro fado? Há quem espere por nós assim, mesmo ao meio da rota do fim. Há quem tenha os braços abertos para nos aquecer e acenar no fim. Há quem tema por nós assim, quando os barcos partem por fim. Há quem tenha os braços fechados com um beijo jurado. Eu voltarei para ti. Nunca é miragem. Sabemos que o cais é céu, é estrela polar em sol aberto a castigar. Ficamos mais perto, sentimos mais dentro a força que nós somos e do que queremos reconquistar. Há quem espere por nós assim, mesmo ao meio da rota do fim. Há quem tenha os braços abertos para nos aquecer e acenar no fim. Por nós assim, quando os barcos partem por fim. Há quem tenha os braços fechados com um beijo jurado. Eu voltarei para ti.

Sobre o teu sorriso de cantar.